Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar cinco dedilhados bonitos para violão, né? Esses cinco dedilhados são dedilhados que você consegue aplicar em centenas de músicas e são assim, dedilhados interessantes e que agrada, né, o ouvido de quem está escutando você tocar a sua música. Então, é interessante que você vá dominando um por um desses dedilhados e aplicando apenas em dois acordes, né? Porque o objetivo aqui é a mão direita, ok, pessoal? Então, lá na sequência mais abaixo, eu coloquei o acorde Dó maior e o acorde de Sol maior com sétima menor e depois o acorde Lá menor e o acorde Mi maior com sétima menor. Então, apenas esses dois acordes, um na tonalidade maior e o outro na tonalidade menor. Você pode também ir tocando e cantando o nome dos acordes, mas o objetivo aqui é sempre dedilhar. Como sempre eu falo aqui no blog, né, e também lá no meu canal do YouTube, onde você pode digitar Professor José Conceição na busca do YouTube e vai aparecer minha foto, aí se você não for inscrito, se inscreve lá para ajudar no crescimento do canal, ok, pessoal? Caso você desejar, tá bom? E aqui no blog a gente está postando material didático praticamente todos os dias. Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer uma ressalva aqui. O dedo polegar, ele sempre vai tocar, no caso, nesse dedilhado, o baixo do acorde, tá? A nota mais grave. O dedo indicador vai tocar sempre a terceira corda do violão. O dedo médio da mão direita vai tocar sempre a segunda corda do violão. E o dedo anelar vai tocar sempre a primeira corda do violão. O dedo mínimo a gente não vai utilizar para beliscar as cordas do instrumento. Eu desenho umas imagens aí simulando o dedilhado, né? Então você tem o P, depois um pouquinho mais acima você tem o I, depois você tem o M, depois você tem o A. E aí você tem aquela sequência, né, um na frente do outro, onde você vai tocando um de cada vez. E existe um dedilhado de quatro notas também, que você vai tocar o polegar e o anelar ao mesmo tempo, né? Então vou fazer o Dó aqui, vou tocar o polegar e o anelar ao mesmo tempo. Depois vem o dedo médio, depois o dedo indicador e depois o médio. Então fica assim. P, A, M, I, M, P, A, I, M. Esse é um dedilhado muito interessante que encaixa em várias músicas. Depois tem um outro dedilhado que você vai tocar o polegar, depois o dedo indicador, o dedo médio e o dedo anelar vão tocar ao mesmo tempo e volta o dedo indicador. Então vai ficar assim. P, I, M, A. Depois o I. Na verdade, esse dedilhado, as pessoas não têm noção de quantas músicas esse dedilhado é aplicado, né? É muito, muito, muito utilizado. Então, é um dedilhado que você deve dar bastante atenção para ele. Ok, pessoal? E outra coisa, né? E sempre dominando dedilhado por dedilhado, né? Não é tocar todos ao mesmo tempo. Caso se você já tem um domínio no violão, aí tudo bem, você pode estudar todos eles, né? Agora, se você está começando, então é interessante você domina primeiro o dedilhado de quatro notas. Depois que você estiver bastante seguro nesse dedilhado, aí você vai passar para o próximo dedilhado. Tá seguro? Passa para o próximo. Aí quando você dominar um dedilhado, você passa para o próximo. Aí todos os dias quando você for estudar, você dá uma aquecida no dedilhado que você já sabe e depois você passa para o próximo dedilhado a estudar. Ok, pessoal? E assim, tem aquela coisa, né, que as pessoas, eu não vou aprender a tocar violão porque eu não tenho tempo para poder estudar o instrumento. Na verdade, se a gente quiser, a gente tira um tempinho todos os dias, né? Então, se você consegue alguns minutos todos os dias, mas tem que ser de domingo a domingo, né? Todos os dias, tirar aquele momento para você estudar. Se você for viajar e puder levar o violão, você leva o violão, né? Para você tocar onde você estiver. Ou no caso, se ela tiver um violão, você pega, treina, mas está sempre em contato com o instrumento, né? Isso ajuda bastante quando a gente está sempre em contato com ele. Não é estudar um pouquinho hoje e aí depois passar 2, 3, 4 dias para pegar de novo para estudar. Aí não, assim, não adianta muito, mas se você tem uma sequência, mesmo estudando pouco, você vai conseguir. Eu quero aqui finalizar dizendo o seguinte: nunca desista dos seus sonhos de tocar o seu violão ou qualquer outro instrumento musical, tá? Vá em frente porque você consegue tocar sim. É só se dedicar um pouquinho todos os dias e ter um pouquinho de paciência, né? E deixar um pouquinho a ansiedade de lado, porque a gente é muito ansioso, né? Quer fazer as coisas tudo muito rapidamente. Então, com o tempo, aí você vai conseguir realmente montar o seu repertório, tocar as suas músicas preferidas. E essa é a dica final aí que eu gostaria de deixar nessas informações de hoje. E logo, logo teremos mais dicas aqui no blog. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.